tá sendo difícil. Eu sem você, ficar sem os seus beijos e olhar pra você. Nossos momentos de felicidade e de paz. Eu quero seus carinhos, isso é tudo que eu preciso. Tá sendo difícil sem você, eu não quero te perder. Amor, já vai fazer 3 meses que eu estou sem você. Eu quero te encontrar e poder te beijar e falar eu te amo e nunca te deixar, meu amor. Tá sendo difícil eu sem você, ficar sem os seus beijos e olhar pra você. Nossos momentos de felicidade e de paz. Eu quero seus carinhos, isso é tudo que eu preciso. Tá sendo difícil sem você, eu não quero te perder. Amor, já vai fazer 3 meses que eu estou sem você. Eu quero te encontrar e poder te beijar e falar eu te amo e nunca te deixar, meu amor.